vai ou racha? Ou vai ou racha? Um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço. Olá, olá! Olá, Alexandra! E aqui o nosso genérico já estava a querer entrar outra vez. E temos que dizer que este é o nosso primeiro direto, é a nossa primeira emissão em direto. E eu vou ter só aqui que baixar um bocadinho o meu áudio, porque eu estou a ouvir-me arrebentar. Isto para dizer o quê? A Alexandra está aqui comigo. Nós já temos uma convidada aqui à nossa frente e uma amiga que ela trouxe hoje. É verdade, hoje. Estamos muito nervosas porque é o nosso primeiro direto. É verdade. Estamos assim, e a nossa convidada acho também assim, boa noite. Isto, nós ainda não vamos revelar quem é que está aqui mesmo à nossa frente, portanto, já temos falou este direto um virado só para mim e para a Alexandra. Nós também estamos em direto no nosso Instagram, ouvaiorracha.podcast. Isto para dizer o quê? Primeiro direto, uma emissão mais longa do que a habitual, portanto vamos ter aqui 57 minutos de conversa e neste momento está a nossa convidada tipo a querer nos matar. Alexandra, o teu dia, como é que foi? Olha, foi tranquilo, foi normal. Um dia normal de trabalho. Sim, pronto, sim. Cansativo, estressante, como sempre. Isso é que vimos aqui para aqui um bocadinho agora relaxar. Sim, relaxar um bocadinho. Isto agora está a ser muito estou melhor. Estou aqui a fazer-nos neste ventinho. Momento. Porque o hábito do nosso estúdio é. O hábito é ser um bocadinho sempre. O ambiente sempre, é muito o ambiente quente. É quente, é também para proporcionar boas conversas. Mas vamos ao que interessa. Portanto. Hoje temos uma designer, uma gestora de redes sociais e, pela primeira vez, alguém de uma marca. É a primeira convidada de uma marca. É verdade. É verdade. É a Rita Álvarez. Exatamente. Palma para ela. Olá, Rita. Boa noite. A amiga pode bater palmas. Tem olá, uma amiga também, a Mafalda, aqui. A Mafalda connosco, que está aqui connosco. Rita, obrigada por estares aqui connosco. És a nossa primeira convidada em direto. Obrigada, eu. E não estás nada nervosa, só tu é que achas que estás. Para te dizer e para dizer também aos nossos ouvintes que hoje vamos também dar aqui a conhecer uma marca de toalhas, portanto é esta marca portuguesa, que é esta marca que a Rita, onde a Rita trabalha, na qual é designer e gestora de redes. Portanto, o que é que nos tens a dizer sobre a Futa? E disse bem. Exatamente, há muita gente que diz Futa, mas é Futa. Então basicamente a Futa é uma marca de toalhas portuguesa, nasceu há 6 anos. E nasceu da necessidade de se criar algo mais, algo que desse um sentido de liberdade, algo que deixasse as pessoas não levarem aquele peso todo para a praia, costumam levar aqueles sacos pesadíssimos. É um acessório descomplicado, é inspirado nas praias portuguesas, e por isso nós damos os nomes das praias portuguesas a cada modelo. E pronto, tem sido uma aventura. Eu sou designer da Futa há 3 anos, portanto não comecei de origem com a Futa, mas até agora tem sido. Qual é a tua toalha preferida? Podes revelar. A minha toalha preferida é a reversível, é a Barra, tem 2 lados. Praia da Barra. Praia da Barra, é verdade. Basicamente tem o positivo e o negativo dos 2 lados e posso dizer que é um dos best-sellers e eu sou fã também. Mas também entras no design das toalhas em si, certo? Sim, sim, sim. Okay. Faço o design das toalhas, faço as redes sociais, catálogos, tudo, faço packaging. Os nossos ouvintes devem estar a pensar o que é que uma marca tem a ver com o Instagram, com as redes sociais, com o Instagram em específico que falamos aqui. E tem tudo a ver, tem, não é? Tem tudo. Hoje em dia as marcas dependem muito das redes sociais, é a maneira mais fácil e mais próxima de estarmos juntos ao público. Os tais anúncios tradicionais já não são o que eram, o que não é? Eram. E há muita gente que já nem sequer vê televisão e que já, portanto, as redes ou quando sociais vêem televisão estão no telefone. Exatamente, a ver redes sociais, esta é a maneira, não? Mais rápida, mais intuitiva e mais próxima, pronto, de chegarmos às pessoas. Porquê é que achas que a Futa nas redes sociais é diferente de outras marcas? Faz diferente alguma coisa, por exemplo, as influencers. Por exemplo, nós influencers, nós não temos há marcas que definem um target em específico de influencers que querem chegar a um tipo de público. O nosso produto é uma toalha de praia, portanto as pessoas vão à praia de 18 aos 80. Exato, até menos. Portanto, temos que conseguir chegar, se bem que as redes sociais têm um público mais jovem, mas cada vez mais as pessoas estão a aderir. A minha avó tem Instagram. Exato. Cada vez mais as pessoas têm não só Facebook como Instagram. E é bastante participativa no Instagram. Sim, demasiado. Portanto, eu tenho a sorte dos meus pais não terem nem Instagram nem Facebook. Mas pronto, nós tentamos então, a nível de influencers, temos homens, temos mulheres, mais novos, mais velhos. Com todos os estilos, desde pessoas que fazem desporto a pessoas que são mesmo mais o estilo blogger de produto, pronto. Gordinhos, tenta... magrinhos. Gordinhos, magrinhos, novos velhos. Há um pouco de tudo. Há um pouco de tudo. O que eu te queria perguntar era, no Instagram, portanto, vocês hoje em dia já contam com muito, com um grande número de seguidores, que sentem que tiveram, quando é que sentem que tiveram, és tu que regeres, portanto, há 3 anos, já sim, a página? Sim, sim, sim. Há quanto tempo é que sentes que foi o... Há 4 anos? Não, há 3 anos. E é só acrescentar com algumas ajudas, porque eu giro toda a parte orgânica. Ok. Mas a parte paid media, depois recorremos a uma equipa que faz o SEO e faz a parte das campanhas. E tu, quando pegaste na página há 3 anos, já tinha tantos seguidores como tens hoje em dia? Ou não, sentes que houve um grande boom com o teu trabalho? Houve um boom, mas pronto, não é só em parte do meu trabalho, é em parte de tudo. A marca tem vindo a crescer muito, mesmo a nível de pontos de venda. O ano passado tínhamos 7 pontos de venda, este ano, pontos de venda, quando digo pontos de venda, é os shopspots nos centros comerciais durante a época do verão. Este ano dobrámos, tivemos 14 pontos de venda, portanto isso faz-nos chegar a mais aquelas pessoas. Aquelas toalhas enroladinhas numa banca num centro comercial. Exatamente. São futás. São futás. Uhum. E então, claro que chegamos a mais pessoas, as pessoas começam a ver, a conhecer, ah, o que é aquilo que está ali nos corredores? Então vão pesquisar e isso também traz muitos, muitos seguidores. Claro, uhum. Claro que o trabalho de social media em si também, mas muito da própria marca estar a ficar mais conhecida. Olha, fizeste muito recentemente um post que eu adorei, podemos já falar aqui desse post, que é um post do Banksy, sim, ou melhor, referente àquilo que aconteceu, exato, com a obra de arte do polêmica. Banksy, que foi leiloada e autodestruiu-se, supostamente. É importante essa criatividade e o teu lado designer e de poderes manipular as fotografias, é importante aqui nas redes sociais da Futá? Sim, sim, eu diria que sim, porque muitas vezes as pessoas que gerem as redes sociais não são pessoas que sabem manipular imagens em Photoshop ou no que seja. Então dependem muito desse trabalho e tem que haver toda uma equipa por trás. Eu tenho a vantagem de ir ao... Tens esse know-how, claro. Exato, nós somos uma equipa ainda pequenina, portanto isso acaba por depender de mim. Ter as ideias e depois conseguir concretizá-las facilmente ajuda muito. E acho que é muito importante esses temas da atualidade. Eu giro as redes sociais com base em 4 temas. E um deles é a atualidade, que é estarmos, independentemente da agenda que nós possamos já ter pré-definida, se acontecer alguma coisa de um momento para o outro. Por exemplo, também fizemos um em que quando o Ronaldo chegou às Juventus. Vamos ver aqui. Também no fizeste computador. Também fiz. Uma alusiva. Exato, foi uma story, portanto já não está disponível. Ah, okay. Mas depois é isso, também consoante a importância e o que tem a ver connosco, nós queremos o que é que vai para as stories. Olha, e o que é que vai para a publicação. Hoje, já que estamos em direto no Instagram, podemos mostrar qualquer coisa que estamos a ver no computador. Neste caso, estamos a ver aqui a montagem feita pela Rita de uma futá numa frame, numa moldura. Pronto, alusiva àquilo que aconteceu com o Banksy. E aqui a importância de responder à atualidade, não é? No fundo é uma, este feedback, eu acho uma que... resposta. Será? Linda, Filipa. Neste momento eu tinha um mega zoom. E agora zoom. É só para mim. Agora é só para ti. Ai, fica só linda. Tu aí. Fica que aqui linda. A minha mão. Só no nosso direto. Rita, o que eu ainda tinha para te perguntar também... Em relação ao Instagram, oi? E agora temos um direto a filmar o nosso teto, e neste momento estou a receber uma chamada, portanto possivelmente o meu direto foi fica à vida. Salema, não queremos falar contigo. Não queremos agora. Falar, eu vou rejeitar e o vídeo direto está em pausa e já voltamos ao direto. Isto para dizer o quê, Rita? Falavas aí da importância de estar no Instagram, obviamente que chegas a um público... maioritariamente mais jovem, que são esses que andam no Instagram e que logo através da vossa página remete-vos ao site onde podem então fazer uma compra online. Exatamente. Que é o que interessa, não é? Exato. Vender o produto. Exato. Até tem o click to buy no Instagram, Instagram, não é? Sim, exatamente, sim. Já dá para ter essa função. Há vezes que pomos, outras que não, dependendo se são patrocinados ou não. Ok. Mas é muito importante essa funcionalidade. Porque o Instagram vive muito do vanity factor, que é os gostos, e depois os gostos nem sempre se traduzem em vendas. Exatamente. Isto para te perguntar o quê? Pronto, para além desta, da vossa presença online, tanto no Instagram como no site, lojas físicas, onde é que vocês estão? Onde é que nós vos podemos encontrar? Nós temos a nossa loja oficial em Campo de Ourique, em Lisboa, na Rua Coelho da Rocha. Depois no verão, como eu já disse há bocadinho, temos os shopspots espalhados pelo centro comerciais. Sim, centro, norte, sul. E depois temos várias lojas de revenda. Ok. Que não são... Lojas oficiais, mas são de revenda. Não são lojas oficiais, mas são de revenda e aí ajuda muito. Temos já mais de 90 lojas a revender em Portugal. E não só em Portugal, já temos nos 5 continentes. Uhum. Portanto... Temos bastantes, mas oficial é mesmo, portanto, de segunda a sábado, das 10 às 7, em Campo de Rico. Em Campo de Rico. E como é que é a consumidora Futá? Portanto, a vossa, as vossas clientes, como é que são, ou maioritariamente, entre que idades é que elas estão? Para além de dizerem Futá. Exato, dizem Futá. É assim, originalmente o cliente Futá começou por ser um público mais, como é que eu ia dizer, sem ofender as sensibilidades, mais beto, pronto. Uhum. Temos de dizer, os betolas, ainda por cima vocês estão em Campo de Ourique, não é? E nós, uma das nossas estratégias foi tentarmos, claro, não perdermos esse nosso público, porque nós temos muito carinho, mas também darmos a entender que a Futá realmente é um produto para toda a gente, que não é só... As pessoas já têm a ideia que a Futá é sempre muito cara, e quando eu pergunto, mas quanto é que acho que é uma Futá? As pessoas dão sempre valores do dobro do que realmente é a Futá. Portanto, isto é aquela coisa que passa de boca em boca e que, pronto, acaba por perder um bocadinho a verdade. Uhum. Mas temos tudo, sinceramente. Temos uma miúda de 15 anos, temos um pai de 50, temos avós, temos tudo. Tudo. E ao contrário do que as pessoas possam pensar, são muitos homens que compram Futás, não é? São muitos homens que compram Futás. Olha, eu hoje vou dizer uma coisa. Eu tive o dia inteiro a trabalhar com uma colega minha de trabalho, e eu posso dizer à vontade que ela não se importa, é a Maria Pedro, e é uma betola, e ela tem 6 Futás. Ela disse, ai, vais gravar hoje com a rapariga que faz o design e a gestão de redes. Eu tenho 6, muito contente. Muito bem. A nossa Maria Pedro Pinto, também podem segui-la nas redes sociais, que aposto que ela tem lá fotografias com uma Futá, pelo menos. É MP Pinto, pronto, no Instagram. E ela hoje disse muito orgulhosa que tinha 6 Futás. Ela até fez as contas à minha frente. Espera, tenho esta, tenho 6. Pronto. Muito bem. Olha, e Futá é F-U-T-A-H. Sigam. Uhum. Exatamente. Sigam, não se esqueçam. Posso dizer o teu, Rita? Pode. A Rita Gandum Alvarez no Instagram. Podem segui-la também, que ela é muito gira. Olha, Rita, tivemos, quando fizemos a promoção de, para tu vires cá, quando nós fizemos a nossa promo a dizer que vínhamos ter hoje o primeiro direto com a Rita, recebemos algumas mensagens com perguntas que nós perguntávamos, o que é que vocês gostavam de saber, e uma delas eu respondi, aliás, eu e a Alexandra respondemos, que era a Mafalda, que era a Mafes, eu até fiz um print aqui, Mafes Jesus, que perguntava como é que tu arranjaste tanto estilo, onde é que tu arranjas tanto estilo. No entanto, eu disse à Maf Jesus para estar atenta à emissão de hoje, e ela não só está atenta, como está aqui no estúdio connosco, está mesmo aqui à nossa frente, portanto, podes-lhe responder. Olá. Onde é que tu arranjas tanto estilo, para respondermos aqui à Mafalda? É assim, basta olharem para o meu lado esquerdo, que é onde está a Mafalda, que já me influencia há 12 anos, para perceberem onde é que vem tanto estilo. Portanto, a pergunta dela... É só avaliar os seus peitos. Exatamente. Olha, tínhamos outra, que é do nosso querido professor Eduardo André, porque ainda não dissemos, mas eu e a Rita fizemos juntas um curso de marketing digital e social media, né? É a ti que passa publicidade. Foi um bom curso. Foi. No conto geral. Olha, temos aqui a Adora de Oliveira a dizer que adora a Futá. Obrigada. No nosso direto. Muito obrigada pelo feedback. Olha, e o Eduardo André deixou também uma pergunta no nosso Instagram e perguntava a distinção, se é necessária haver distinção entre aquilo que fazes no Facebook e aquilo que fazes no Instagram, nas redes da Futá. Sim. Se a estratégia é muito dúvida. Diferente. Sim, em Aliás, que medida? Eu antes de fazer o curso fazia exatamente esse erro, fazia também um bocadinho por falta de tempo, porque nós somos uma equipa pequenina, mas muito por não saber, fazia os mesmos posts para o Instagram que fazia para o Facebook. Hoje em dia não, até porque o Instagram tem a funcionalidade das stories, onde uma pessoa pode pôr coisas que são efêmeras, não é? Que duram 24 horas e pronto, e podemos tirar sempre que quisermos. Claro que também se pode apagar do feed, mas é diferente. Portanto, acho que sim, que deve ser realmente pensado, até porque o público do Facebook é um público maioritariamente mais velho do que o do Instagram. Hoje em dia, sim. É um público que pode partilhar, no Instagram não dá, só se for print screens isso, mas que pode partilhar e muitas vezes partilha os conteúdos e identifica pessoas nos comentários e mete fotografias nos próprios comentários. Portanto, eu acho que no Facebook muitas vezes os posts devem ser de incentivo a ver... É um call to action. Exatamente. Enquanto no Instagram não, é uma coisa mais estética, é uma coisa mais galeria, mais Pinterest, se me permitem. E então... Estamos a ouvir um barulho de fundo. Não sei se sim. está a entrar na emissão ou não, mas estamos a ouvir um barulho de fundo. Eu deduzo que sejam bolas de basquete. Não sei, eu acho que há para aí treinos a acontecer muito aqui próximo do nosso estamos estúdio. Estamos no técnico, no Instituto Superior Técnico. E estamos em direto em radiozero.pt. É verdade. Olha, ficámos sem direto, acho. Ah, pois ficámos, que eu fiquei sem bateria de certeza. Está claro que sim. Queres fazer no meu? Sim, pomos aí um diretozinho no teu. Estávamos a falar das diferenças entre Facebook Exato. E Instagram, desculpa, Rita. Acho que no Instagram tem que ser uma coisa mais de estética fotográfica, de quase como se fosse uma galeria, de dar o feeling da marca. No Facebook podemos fazer às vezes mais brincadeiras, incentivar as pessoas a comentarem, a meterem fotografias, acho que... Até passatempos cá funcionam melhor, ou achas que não, no sim, Facebook sim, ou no Instagram? Sim, nós tivemos essa experiência, metemos um passatempo nas stories do Instagram, em que a pessoa tinha que identificar e era só replicar basicamente a nossa story, identificar, e tivemos menos 10 participações, posso dizer, enquanto no Facebook tivemos mais de 3 mil participações, portanto é uma diferença brutal. Brutal. E mesmo a nível, estavas a falar do facto do Instagram ser mais apelar à imagem, apelar ao estilo de vida. É importante aí o teu lado de designer? Eu penso que sim, um bocadinho por aquilo que disse há pouco, de tal manipulação de imagem, e porque tem que haver um sentido estético entre cada imagem. Exato. Se bem que muitas vezes as marcas acabam por se preocupar muito com a questão das 9 imagens que vêm, as primeiras imagens que aparecem no feed. E a realidade é que a pessoa, a partir do momento em que segue uma marca, não vai, é rara a pessoa que vai abrir o feed da marca, abrir o perfil da marca. A não ser que tenha visto uma toalha giríssima e queira mostrar à amiga. E queira ir à procura, sim, porque a partir do momento em que segue, o objetivo é nós conseguirmos ser presentes o suficiente no feed deles para passarmos a ser presença assídua no seu feed, não é? Termos um gosto. Agora, portanto, muitas vezes, ok, tenho que ter atenção à estética entre as imagens, mas se houver uma coisa importante a comunicar que interfira um bocadinho com a imagem interior, dependendo da importância, às vezes até ponho isso de parte. Até acontece. Sim, sim, sim. Ok. Estavas a falar de uma presença assídua nas redes, e significa postar de quanto em quanto tempo? Depende muito porque nós inevitavelmente sofremos um bocadinho com a sazonabilidade, não é? Porque somos uma marca de toalhas de praia. Se bem que estamos a tentar e estamos a conseguir internacionalizar a marca, mas... Sim, sim, conseguem apanhar outros verões. Sim, conseguimos apanhar mais verões, mas claro que maioritariamente o nosso público é português. E portanto, se calhar a frequência com que... Se calhar não, a frequência com que publicamos no verão é muito maior do que a que publicamos no inverno. Claro. Até porque não nos queremos também tornar uma marca chata, daquelas marcas que está sempre a aparecer. Mas achas que há um mínimo de posts por semana? Sim, eu faço no mínimo 3 posts por semana. Fora 3 posts, posts, porque depois stories posso fazer mais. E fazer no Instagram não implica também fazer no Facebook, depende muito. Achas importante, eu não sei se, eu nunca acompanhei, mas os diretos no Instagram ou com vocês não... Nós não, nunca fizemos diretos. Ok, acho é mais Insta Stories. Os diretos funcionam muito bem para influencers, para pessoas que fazem eventos, que vão em eventos e que mostram, olha, estamos aqui agora, apareçam e tal. Portanto, no nosso caso somos um produto, temos lojas, não é assim. Desculpa estar a tossir. Eu penso que não seja assim de grande importância. Claro que se fizermos agora abrimos uma loja, sei lá, na Baixa, no Chiado, é isso que muito provavelmente faz sentido na inauguração fazer um direto, incentivar as pessoas a irem, a aparecerem. Olha, tenho só que dizer que a Ana Soler da Costa está a dizer que o nosso é o melhor podcast do mundo. A nossa amiga que fez o nosso logo design. Espetacular. O nosso logo, exatamente. Está muito giro o vosso logo. Obrigada. Muito giro. Portanto, Ana Soler, comentar com esta tosse, eu tenho que assumir isto aqui. Eu estou muito mal da garganta desde o fim de semana. Portanto, eu já sabia que estes ataques de tosse podiam vir a qualquer momento, e eis que chegou o momento. Isto para dizer o quê? Este elogio é um elogio de uma designer para outra designer. Aliás, no teu caso, para a Ana Soler. Soler, eu digo sempre mal o nome dela, Ana, desculpa, eu não consegui atinar com... Síndrome Futa. Exatamente, do síndrome de Futa. Outra coisa, estávamos a falar das Insta Stories, portanto, e dos diretos, portanto, não, é mais importante para quem fala, ou seja, para uma influencer alguém que quer comunicar alguma coisa do que propriamente a fazer um direto à toa numa loja. As Insta Stories, disseste que no mínimo 3 publicações, as Insta Stories, vais fazendo? Quase todos os dias. Ok. se não todos os dias. E preocupas-te em contar uma história ou são posts isolados? Publicações isoladas nas stories? Este ano tivemos um fator engraçado e por isso mesmo a nossa campanha funcionou um bocadinho como uma história, que foi o nosso fotógrafo fotografou de norte a sul do país. E então fomos publicando, nós até temos um post a dizer a viagem vai começar, e então fomos publicando fotografias consoante... Está mais para cima. E então fomos publicando fotografias, é uma aquelas aqui na estação de comboio. Aí. E então fomos publicando fotografias, um bocadinho a mostrar essa viagem que fazemos pelas praias de Portugal e por Portugal, porque é a nossa tal inspiração, as praias portuguesas. Uhum. Então achámos ir contar quase uma história. Os dias por onde fomos passando. E aliás, a nossa campanha este ano é Portugal and the Beach Towel, All You Need, que é o nosso conceito de liberdade, é meter uma toalha às costas e correr ir o mundo para algum lado. E toda a gente é feliz assim. E preocupam-se em respeitar essa história que quiseram contar de início até ao fim da campanha? Nós não fomos, é difícil, exatamente, tal estética de fotografias, de manter as fotografias entre si com alguma coerência, mais a programação certinha da viagem, é difícil, então nós decidimos... Não interessa se estamos um bocadinho mais abaixo ou um bocadinho mais acima, fomos pondo consoante, as fotografias também encaixavam bem no nosso feed. Até porque às vezes há muita repetição de produto, não vamos pôr três fotografias de seguida da mesma foto se isso contar a história de uma viagem. Demograficamente, portanto, não... Sim. Achas importante fazer, sempre que alguma cliente põe uma fotografia e identifica a marca e marca, tega a foto? Eu não vou conseguir acabar esta pergunta porque eu estou super aflita, Alexandra. Que croma. Olha, estávamos a falar das fotografias, agora não sei o que é que a Filipe ia perguntar, mas estavas a falar das fotografias, olhando para elas também deve ser difícil não pôr tudo de uma vez, não é? Porque são todas tão giras. E eu não sei se conseguem ver. Alguém perguntou alguma coisa, foi a Anitta Soler. Para quando uma toalha anti-areia? Obrigada, anti-croquete. Então, isso é engraçado perguntar isso, porque as nossas toalhas são bastante anti-areia. Porquê? Nós, porque por causa do material e por causa da goma de selagem de cor, uma das coisas, um dos feedbacks que nós ouvimos dos nossos clientes é precisamente isso, é espetacular, eu levanto-me, sacudo a toalha uma vez e está, e meto no saco de praia e não há areia, chego a casa sem areia. Portanto, não é uma coisa que nós puxemos ainda pela característica da toalha, nós puxamos por várias outras coisas, mas na verdade as fotos são bastante anti-areia. Ok, mesmo... está respondido. Ana Soler. Eu sinto que tenho muita areia na minha garganta neste momento, mas eu vou tentar fazer a minha pergunta. Okay. Quando uma cliente marca, faz o tag da marca Futá, se achas importante replicar a fotografia na própria página da Futá? Sim, essa é uma... Eu já tinha falado das quatro temáticas que eu uso para fazer o meu planeamento semanal de redes sociais. São elas? Atualidade? Atualidade, partilha de fãs, que é exatamente isso que a Filipa estava a perguntar agora. Depois lookbook, em que eu uso as fotografias de lookbook, seja para salientar a nossa campanha de Portugal and the Beach Towel, seja para falar das características do produto, porque isso é uma coisa que nós também temos que ir salientando, 100% algodão, leveza, essas coisas todas. E a quarta, que são os pontos de venda. Portanto, eu tento sempre, seja stories ou posts, eu tento sempre tocar todas as semanas nestes quatro pontos. E na partilha de fãs, eu faço de três maneiras, que é, nas stories, eu escolho sempre 4, 5 fotografias, que fomos identificadas. Claro que eu não consigo selecionar todas, não é? Claro. Desculpa aos seguidores da foto, fica aqui pedida. Mas pronto, mas agora vai entrar o inverno, não vai haver tantas partilhas, portanto, de certeza consigo resgatar tudo o que ficou para trás. Façam throwbacks. Ana Soler diz que irei adquirir. E então acabo por pôr as pessoas identificadas na story, todas, depois escolho uma fotografia semanal para sair no Instagram, mesmo no feed, e depois então temos um álbum no Facebook que diz partilha de fãs, em que pomos tudo, exatamente. Está lá a Mafalda, inclusivamente, que está aqui muito caladinha, como se não fosse nada com ela. Ela não tem micro hoje. Cortámos-lhe o pio. Exatamente. Olha uma coisa, vídeos estragam um bocadinho a estética da coisa, não é? Sim. Como é que fazem nesses casos? Nós normalmente os vídeos, o que fazemos é pomos os nossos vídeos de campanha, que muitas vezes nós temos um vídeo de um minuto e meio. Anualmente nós fazemos um... Que está muito giro. Podíamos mostrar? Podem, à vontade. Onde é que eu vou encontrar? Normalmente está temos esse vídeo que repartimos em vídeos mais pequenos e vamos lançando ao longo do ano, mas muitos dos nossos vídeos lá estavam para os Insta Stories, precisamente por isso, porque estragam um pouco o feed e então... E porque não geram tanta interação com as fotografias, porque há muita gente que não vê... Então vão para as histórias e as pessoas acabam sempre por ver, porque aquilo, pronto, quando passam já começa a dar e acabam sempre por serem obrigadas quase a ver. Olha, estou à procura do vídeo. As pessoas devem achar que nós recebemos imensas footage. Não recebemos footage. Isto não é um conteúdo patrocinado. O vídeo está no Facebook ou no YouTube, como se quiseres. Porque este ano e nós fizemos... Solar, tinha já das melhoras também. Obrigada, só estou a ver este agora. Este ano nós fizemos apenas sessão fotográfica, não fizemos o filme. Nós temos dois filmes. Temos o All You Need Is Freedom, que é o filme de há dois anos. Que é esse. Que gerou adoro. Muita controvérsia. Mas controvérsia boa. É este e este é igual? Não. E esse é o Some Call It Summer, We Call It Life, que foi o vídeo do ano passado. Ok, então vamos ouvir este. Vou pôr play no Freedom. Está muito giro, os nossos seguidores vão adorar. Estão a ouvir ou nem por isso? Muita Freedom aqui. Gerou controvérsia porquê? Não percebo. Um bocadinho por aquilo que falámos do tal de queremos chegar a outro tipo de público. E okay. Então o nosso primeiro vídeo, que já nem está no YouTube, era famílias a rirem na praia, a passearem com a fotá, e era esse tal público familiar. E nós quisemos arranjar uma maneira de quebrar um bocadinho com isso e de chegarmos a pessoas mais... Como é que eu ia dizer? Mais rock and roll, vá. E então, isto foi um bocadinho a maneira de quebrar com esse conceito de família e criança. E, claro, continuamos com a família e criança, está tudo. Mas um bocadinho para marcar aqui um ponto de viragem na FUTÁ. Tanto que o outro que nós fizemos, que é um bocadinho maior, do ano passado, continua a ser bastante ousado. Mas tem mais a ver com sensações. O Some Call It Summer, You Call It Life quer dizer... Para nós, o verão não tem tempo. O verão, quando as sensações estão mais à flor da pele, penso que é no verão, não é? Os romances de verão, as saídas, tudo. O calor. A pele bronzeada, sempre ficamos logo com outro, com outro ar. Roupa leve. Sim. Tocando nessa parte ainda das famílias, estavas há pouco a falar. Eu lembro-me de acompanhar, eu estudei marketing e publicidade e de ver muitas marcas, tudo o que era de produtos de família associados à casa, ao dia-a-dia, com aquelas famílias nos reclames e nas campanhas e em cozinha, assim, aquelas famílias típicas, as loirinhas suecas, família sueca. Sim. Coisas com que nós portugueses acabamos por não nos identificar. Exatamente. Muito. Eu não sei se essa família que tu falavas da Futá era dessas típicas loirinhas dos olhos azuis, a família sueca que nada se identifica família com... Família Beta de Cascais. A família Beta dos Betólogos. Nós vamos sair daqui, de certeza, com exato, um processo em cima. Eu posso dizer que eu não sou de Cascais, mas o meu morada é de Cascais, portanto também podem chamar Betolas, se quiserem que eu deixe. E essa senão... de Coimbra também não é muito melhor. Senão vamos sair daqui com processos. Ah, aquelas duas miúdas chamam Betolas. Essa, achas importante trazer o mais real, a imagem mais real possível para o nosso público, para o português? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós cada vez mais estamos a sofrer o fator... Eu acho que diria Nivea, porque é IADAV e essas marcas todas revolucionárias que vão buscar mulheres gordinhas e todas as cores e todos os tamanhos, todos os formatos. Um bocadinho a Benetton já começou assim há muitos anos. Sim, mas verdade, era a única. É pioneira. A Benetton é a pioneira. E claro que, pronto, não é? Como é óbvio, estas miúdas que nós temos aqui não são de todo miúdas gordinhas. Ou feias. Mas são, os nossos modelos são todos portugueses e tentamos ter variedade, temos loiras morenas. E nas influencers homens... também, como tinhas dito, tentam ter essa variedade. Sim. Algum exemplo de alguma influencer que tenha feito assim uma campanha? Porque vocês, pelo que sei, trocam produto, não existe dinheiro envolvido. Procuram então nós, sempre... Já agora posso acrescentar aqui porque é que nós trocamos produto. Porque nós queremos realmente que a pessoa que recebe. Que recebe o nosso produto e que vai expor o nosso produto nas redes sociais, que realmente gosta do produto. E, portanto, uma pessoa recebendo um produto que custa, começa nos 30 euros, mas que anda sempre à volta dos 30, 35 euros, não é um valor elevado, e as pessoas, isto são pessoas que estão habituadas a trabalhar com muito dinheiro. Portanto, à partida, são pessoas que, se publicitarem o nosso produto, é porque realmente gostam do nosso produto. Ou seja, vocês é que dão um produto real, sem saberem se a pessoa vai... Muitas vezes, sim. Okay. Muitas vezes. Portanto, não negociam logo, tenho que fazer X posts. Não, nada disso. Vocês enviam. Nós enviamos e olha, espero que gostes fé. E esperamos um feedback teu, mas esperamos nosso, interno. Né? Exato. E pronto, e normalmente o que acontece é isso mesmo, é as pessoas gostarem muito e realmente até querem e têm gosto em pôr as fotografias. Que bom. Até porque são... toalhas giríssimas e dão excelentes fotografias. São muito instagramáveis estas toalhas. Sim, são muito giras. Achas importante os hashtags? Ou já achaste mais? Já achei mais. Acho que chega a um ponto em que toda a gente usa os mesmos hashtags, porque os hashtags têm, por exemplo, as pessoas fazem muito uma coisa que é, têm uma fotografia em que há uma miúda de biquíni e há sol e há praia. Então metem hashtag biquíni, hashtag swimwear, hashtag sun, ou seja, fazem a descrição do que está na fotografia. E muitas vezes esses não são sequer os hashtags que realmente têm sucesso. Então as pessoas acabam por ir procurar e veem, por exemplo, o TBT, esse tipo de siglas que, pronto... que muitas vezes não têm nada a ver com a fotografia e que só estão lá para chamar então... outros públicos, exato, sim. Outros públicos, e isso acaba por perder um bocado o próprio sentido do hashtag. Então nós estamos, das duas, uma, fazemos estas descrições que nem sequer dão assim grande coisa, mas que faz sentido sempre pôr 3 ou 4, ou vamos por esse caminho que eu acho que não é muito fiel para o consumidor, que o consumidor carrega em TBT e aparece uns óculos de sol. Acho que não faz muito sentido. Vou só aqui mandar um beijinho para o meu amigo Zé Miguel Duarte, que nos está a ver aqui em direto, e perguntar-te, a Futá tem hashtags próprios? Já criaste algum? Sim. Quais é que são os vossos? Nós temos os hashtags de campanha, que é o hashtag All You Need Is Freedom, o hashtag All You Need só, porque tem a ver basicamente com uma fusão dessa primeira campanha que viram agora da modelo Lutz Pierce, com a campanha deste ano do Portugal and the Beach Towel All You Need. Portanto, cortámos com o Freedom e ficou só o All You Need. Temos o Futá Beach Towels, temos Futá, temos vários. Mas olha, o All You Need é o que está sempre presente. E descrições, onde é que vais buscar a inspiração? Vem de ti, não é? Sim. É fácil, é difícil. É, sim, nós somos uma equipa, nós trabalhamos todos juntos. Vamos ver aí no escritório. Nós trabalhamos todos juntos. E muitas vezes, ou é uma coisa que eu me sento sozinha e estou a pensar realmente, e muitas vezes é a partir da fotografia que vem a frase, ou há uma coisa que eu preciso de comunicar que vou procurar uma fotografia que se encaixe. Tudo em inglês. Ou então, não, isso já vai há algum tempo. Se forem aos... as mais recentes. Exato, nós decidimos que realmente faz o que faz sentido é comunicar primeiro em português e depois em inglês e valorizar realmente o... Já fazem as duas. Exatamente, fazemos as duas. Nunca enviaram toalhas para influencers estrangeiros? Enviamos também. Principalmente à Austrália. Enviamos, temos alguns. Se quiserem ver aí. Há Futás do outro lado do mundo já. Há nos 5 continentes, tinhas dito há pouco. Sim. Temos um influencer que é o Glenn Sharma, se quiserem procurar, que é um surfista australiano, que foi assim, foi. Mandámos, ele gostou e já pôs outras fotografias. Temos vários. Estamos à procura do australiano. E realmente funciona, porque muitas vezes, por exemplo, nós mandamos para um influencer alemão e nós começamos logo a reparar, conseguimos ver de onde é que vêm as visitas no site e vemos que começam a vir visitas da Alemanha, portanto, isto resulta de facto. E o mercado do Brasil é um mercado enorme e também lida muito com praia, nunca pensaram... Nós temos distribuidor no Brasil. Ok. E então eles começaram por ter um Instagram à parte do nosso, que entretanto deixou de fazer sentido. Ah, Futá Brasil mesmo? Tínhamos Futá Brasil, sim. Tínhamos Futá Brasil, Futá Austrália. Tínhamos votar, já não me lembro qual era o outro, mas tínhamos três para além do nosso, entretanto decidimos que não fazia sentido e que compactamos então tudo enquanto marca e pronto, e os nossos posts são os mesmos. Sim. E é isso mesmo, enquanto que cá está a entrar o inverno, no Brasil está a entrar o verão, portanto nós, não faz sentido nós pararmos de fazer posts do verão, porque nós temos seguidores no Brasil, temos seguidores na Austrália, pesquisadores em vários sítios. E quando entraram no mercado já tinham concorrentes diretos? Marcas de toalhas portuguesas já havia quando entraram? Sim, nós temos. Eu só conheço uma que eu me esteja agora a lembrar. A vossa e outra. Sim, nós temos algumas concorrentes, temos duas grandes concorrentes, mas acabamos por não ser assim tão concorrentes quanto isso, porque o nosso produto realmente é muito diferente a nível... As nossas duas grandes concorrentes são de turcos, são toalhas turcas. Sim, portanto, eu só estou a lembrar-me. Normalmente as pessoas gostam muito ou de uma ou de outra. Então acaba por haver espaço para todos e somos todos amigos. Conhecem-se? Conheces malta das outras marcas portuguesas de toalhas? Sim, de uma. Mas conheço, sei quem são. Sim, exato, não tens, não vais beber café com eles, eu estou a perceber. Exatamente. Como? Já têm 35.600 seguidores. Sim, isto é bastante. É muito, é pouco, tem uma meta? Temos uma meta, claro, todos os anos temos uma meta. Estamos quase a atingir a meta deste ano. Estamos em outubro, portanto, estamos quase lá. Ok. Malta, está aí o Natal, não se esqueça. Já dar um presentinho para o próximo ano, ou quem sabe ainda para este ano. Nossa, se formos viajar para algum lado, que esteja uma praia, não que esteja verão nesse sítio, dá sempre para usar uma futá. Uma coisa que... Tu és a única designer da marca? Sim, sim. És a única, portanto, estas toalhas todas vêm da tua cabeça? Sim. Isso é incrível. Sim. O processo criativo de cada coleção de toalhas que sai, qual é o teu processo criativo? Gostas de estar isolada num sítio, a trabalhar, a desenhar? Gosto. De ter? Normalmente nós juntamos, nós somos 6 pessoas, a nossa equipa, são 2 irmãs e um primo, que são os donos, e depois sou eu mais 2 colegas. E normalmente no início de cada coleção sentamos-nos todos e trocamos ideias. E eu percebo realmente, porque faz muita falta eu perceber, por exemplo, o que é que sai mais, e o feedback do cliente, isso tudo. Que é uma coisa que eu no primeiro ano tive muito, porque no primeiro ano que entrei para a Futá fiz loja também. Que foi uma coisa que eu gostei imenso, porque me deu essa... Deu-me essa bagagem. Exatamente. E então quando fui fazer a coleção, foi muito fácil entrar no chip, porque eu entrei para a Futá em junho, e em setembro, outubro, estava a começar a desenhar uma coleção. E ter estado esses meses a vender o produto também... Foi importante, foi importante. Mas pronto, sentamos, discutimos ideias, mas eu depois tenho a sorte de dizer aos meus chefes, bem, então vou levar para o portátil, vou para casa 15 dias e vou estar. E depois, então, passados 15 dias, reunimos, mostro resultados, discutem-se outra vez ideias, sempre assim. Mas é uma coisa que isolada se faz melhor, até porque às vezes... não é por mal, mas muito feedback ao mesmo tempo não é produtivo. E perturba a linha de pensamento. Sim, um bocadinho. Eu então estou sempre a perturbar a minha linha de pensamento, que eu atrapalho muitas vezes, não sei se já perceberam. Mas estamos sempre em contacto, funcionamos muito com o WhatsApp, também temos um WhatsApp de equipa em que vamos mandando inspirações e ideias e cores e tendências e pronto, surge muito. Sempre padrões. Nunca cores sólidas, lisas, também existem lisas. As nossas toalhas dividem-se em básico, que são as cores sólidas e as riscas, e depois temos os padrões. Como se havia padrões. Depois temos 3 tamanhos diferentes, que é a XL, a single, que é individual, e a de criança, e depois temos os ponchos de surf. Enquanto é por exemplo, a nossa panóplia. Estes formatos redondos, onde é que se inserem? Temos os redondos, inserem-se nos individuais. Ok. Foi a novidade este ano, foi as toalhas redondas. Era uma coisa que, pronto, faz sentido ter, que pensámos muito se fazia ou não sentido ter, mas que realmente faz, porque é uma coisa que as pessoas gostam, que procuram cada vez mais. Porque eu não sei se sabem qual é que há, muita gente não sabe, qual é que é o objetivo das toalhas redondas. É para rodar, eu pelo menos uso para rodar com a coisa do sol. Exatamente, é que há muita gente que não percebe, mas porquê? Mas o que é que isto é redondo? Mas eu rodo a quadrada também. Não, sim, exato, mas a quadrada dá trabalho. E a outra faz o preciso. Esta não, esta sim, muda sim, só tudo. Chegas à praia, estendes e depois vais rodando. Rodas tu. Eu tenho uma toalha redonda, não é futá. É dos marroquinos. Alexandra. Olha, isto era uma coisa que eu não sabia. E tenho aqui a Sofia Rebocho, por acaso é uma amiga minha que estudou comigo, que está a dizer que ainda vai para a praia este ano. Eu estou sem óculos, mas acho que é isso que ela está a dizer. Eu ainda vou para a praia este ano. Não sou influencer, feel free para me oferecerem uma. Posto garantido, diz ela. Sofia, um beijinho para ti. Um beijinho, Sofia. Vamos, eu vou confidenciar. A Sofia, se eu não estou em erro, e Sofia, se ainda nos estás a ouvir, ela é da área de farmácia, é farmacêutica, uhum. portanto, também dá sempre jeito de ter uma amiga na farmácia, sim, não é? É verdade. Para dar aquele benuron à meia-noite, quando uma pessoa está, ou eu, para me tratar esta garganta que está. Bem, se tivermos aqui alguma marca de tipo de gargantas, de coisas de garganta, tipo Strepsils ou Strepfans desta vida, era muito fixe se eles nos estiverem a ouvir. Tanto um é mais para o Sporting, não é, Filipe? Exato, tanto é mais para o Sporting, mas eu sou sportingista, podem mandar o que quiserem do Sporting, ou tanto um, já me ajudavam bastante. Eu receber agora um carregamento de tanto um em casa. Era bom, era para incrível. Ir aos jogos. Era bom para ir aos jogos. Rita, este clube. Benfica. Opa! Sim, para estamos em a minha salvação aqui é Mafalda. Não. Benfica, portanto, eu estou claro. Paulo. Sporting, ok. São 2-3, não está mal. Exato. Portanto, é tá, o Manel também nos está a ouvir, eu acho que o Manel também nos está a ouvir, que também é daqui da Rádio Zero do Técnico, ele também é sportingista, portanto eu considero que somos neste momento 3-3. Olha, e por falar em verde, eu e a Alexandra hoje viemos por acaso aqui pandã, portanto ela vem com uma camisola verde e com um casaco preto, e eu venho com uma camisola preta e com um casaco verde. Isto não combinamos. Nós somos mesmo. Eu não sou sportinguista. E tu não és sportinguista. Mas a minha cor preferida é o verde, por acaso. Pronto. Desculpem. Então algo me diz que estás a torcer pelo clube errado. Não. E voltando aqui à conversa. Portanto, eu fiquei curiosa só com uma coisa. Portanto, estudaste, tiraste o mesmo curso que a Alexandra na ETIC, de marketing digital, e formaste-te em design. E exato. Tenho aqui um ataque de tosse prestes a aparecer, portanto eu vou-me despachar na pergunta. Formaste-te em design, onde é que estudaste? Cá em Lisboa? És de cá de Lisboa? Não, eu sou de Almada. Ah, és de Almada. Sim, sou da Chernaca de Caparica, perto da praia. Isso ainda é de Lisboa, isso ainda conta. Sim, estou a 5 minutos da praia e a 15 de Lisboa, portanto é perfeito. Eu fiz a licenciatura no IAD, em design. Ah, eu também, que engraçado. É marketing e publicidade. Eu fui em design. Eras da manhã ou da tarde? Da manhã. Ah, eu também. Eras nós temos uma diferença. De idades muito grandes? Talvez. Não. Eu sou de 93. Eu sou de 90. Ah, então. Não, eu entrei um ano atrasado na faculdade, portanto então, ainda nos cruzámos. Mas pronto, eu tirei a licenciatura em design um bocadinho porque estava indecisa em que tipo de design eu inicialmente queria ir para interiores, depois percebi que não tinha nada a ver comigo. Olha, não é que eu não gosto de decoração, pai está a ver-nos. Mas Goiad, diz a Soler. A Soler também está era imparável. Pronto, e depois fui para Barcelona, para a BAU, e fiz o mestrado em design gráfico, que me deu então mais noções, mas era um design gráfico, por exemplo, eu fiz muito editorial, portanto era um design gráfico aplicado também muito a print, não só a web, e o que é bom porque me deu depois agora a estaleca que eu precisei para os catálogos, para as etiquetas, para essas coisas todas. Mas sim, essa é a minha formação, e depois entretanto com a FTA surgiu a necessidade de aprender um bocadinho mais sobre redes sociais, porque tudo o que eu sabia era de ti, era de mim, não era de formação, e o curso ajudou bastante. Sim, pois era, e conseguia chegar. E conhecemos, não é? Conhecemos, sim. Exatamente. Já eu agora um entalar já deu... a Rita num podcast. Exato. Já deu um curso que já deu mas frutos. Mas pronto, um curso, e agora estou aqui num podcast sobre redes sociais, como se fosse uma grande expert. Não fales muito que eu vou ser professora de marketing digital. Exato. E social media, e acabei de terminar o curso, não sei. Exato. O que é que virou em mim, mas pronto, deve ser espetacular. Alguma coisa vira, isto é um Alexandre. Curso espetacular. E esse curso foi de livre e espontânea vontade que quiseste tirar esse curso? Ou sim, alguém te sugeriu? Tipo... Foi uma coisa que foi falada, portanto, dentro da empresa. Dentro porque, da empresa. Exato, okay. Da marca, porque realmente, se esse era o encargo que eu tu desempenhavas? Tinha, faria sentido saber um bocadinho mais sobre isso, para perceber realmente a direção que estamos a tomar, porque a FTA está a ficar cada vez maior, uma marca cada vez mais séria, foi sempre levada a sério desde o início, mas naturalmente está a crescer. E fazia sentido eu saber realmente o que é que estava a fazer. Então, durante um ano, portanto, lá foste tu IAD não, é TIC. Seis meses. Intensivo. 3 vezes por semana. Shot. 3 ou 4? Era de 4 vezes por semana. 3. Duas. Duas por semana. Duas, um shot. Portanto, lá ias tu em pós-laboral, para IAD. Sim, sim. Ai, para IAD, lá estou eu com IAD. Boas para TIC. É ao lado uma da outra, quase sim. Também. Sim, sim. Sim. Eu também estudei nas duas. Às 11 da noite. Olha, e do que aprendemos, alguma coisa que queiras destacar aqui para os nossos ouvintes, que acho que é mesmo aquela coisa do eu não sabia isto, e isto é essencial para qualquer pessoa que tenha uma rede social? Sim, eu acho que faz muita diferença, por exemplo, perceber os targets, os públicos com que se está a trabalhar. Dá para definir Eu fazia muito aquela coisa do vou patrocinar este post, fazer um boost neste post. Pessoas que, ou seja, escolhia aquele público automático que o Instagram ou que o Facebook definia. E realmente, que serve para te roubar dinheiro, não é? Exato, porque um bocadinho. Está sempre do lado deles. Portanto, faz todo o sentido nós sabermos, escolher demograficamente, escolhermos as idades, escolhermos interesses. Uma data de fatores de interesses, podes pôr keywords de coisas que as pessoas, portanto, pessoas que sigam praia, que se fuem moeda, etc. À partida são pessoas que vão gostar. E até diferenciar post para post, não é? Exatamente. Porque tens intenções diferentes com o patrocínio de cada exatamente. Post. Patrocinas muito os posts da Futá? Alguns, sim. Eu estou mais, eu estou encarregue de tudo o que é orgânico, ou seja, há coisas que eu patrocino, outras que não, porque acho que tem potencial para chegarem a mais pessoas e chamarem mais pessoas. O que eu achar que faz sentido, faço. O que não achar, não faço. E depois temos um rapaz encarregue de fazer a parte mesmo de campanhas. Por exemplo, agora vamos ter uma campanha de free shipping e que vai ficar a correr, isso tudo. É uma colega. Vai haver free shipping, pessoal. Já houve. Já houve muitas vezes. Pronto, esse tipo de campanhas já não passa tanto para mim, até porque tenho que estar em linha com SEO, isso tudo. Isso há uma equipa encarrega a fazer. Eu faço mesmo a parte orgânica, que parte passa lifestyle e o feeling da marca. E aí sim, faz sentido, por exemplo, este do Banksy, eu patrocinei porque achei que estava com potencial para chegar a muita gente, porque eu, assim que pus, passado meia hora, claro, tínhamos... Claro, era um tema que estava na berra, quentíssimo naquele momento. Eu pus e passado 30 minutos, tínhamos quase 200 gostos, tínhamos comentários e eu pensei, bem, não, isto vai um mesmo resultar. Meu. Era assim, senhora. Pensei, isto vai mesmo resultar e patrocinei e pronto. E resulta porque as pessoas estão fartas dos mesmos conteúdos. 1120 likes. Estão fartas do, olha, está aqui isto, compra. E há coisas que... Por exemplo, eu vou referir aqui uma marca que eu tenho como referência, que é a Superboc, que faz posts de atualidade, que é este caso. Sim. Espetaculares. Eles têm uma imaginação... Mesmo ao minuto. Ao minuto, têm uma imaginação... É sempre com as garrafas e fazem coisas... Portanto, aqui é exatamente é o produto. Fazem coisas muito giras mesmo. No caso da Superboc, eu acho que é uma agência que trabalha para eles a parte do social media. Aqui, neste caso, é a própria marca. Portanto, exato. Tu és o cliente, não estás a trabalhar pela agência. Exato. Para te dizer... Há pouco dizias, quando foste para o IA tirar design, escolheste esse curso porque ainda não sabias bem que tipo de design querias. Hoje em dia, se olhares para trás, alguma vez te imaginavas que estavas aqui hoje? Aqui, não na rádio, mas... Desculpem. Mas que imaginavas que estavas na Futá a ser design de uma marca de toalhas? Não, eu imaginava... Até porque... Está difícil, está complicadíssimo. Saudinha. Eu imaginava-me numa marca porque eu fiz um ano de agência e percebi que não era bem aquilo que eu queria, e então imaginava-me a trabalhar diretamente com uma marca, mas nunca pensei tão cedo conseguir trabalhar numa marca e estar, pronto, ser responsável por tanta parte da criação como... Portanto, foi muito benéfico para mim entrar numa marca inicial e darem-me este voto de confiança e que me deram, gigante. Como é que foi o teu primeiro contacto com a Futá? Foi uma entrevista. Foi uma entrevista. Concorreste, visto que o cargo estava, sim, que estava à procura. Sim, foi uma entrevista e pronto, e correu super bem. E foi, olha, vamos pôr 3 meses à experiência. E foi muito, foram logo muito abertos comigo e disseram, olha, nós precisamos de uma pessoa que faça um bocadinho tudo e que, se tiveres que estar a vender uma toalha, que não fique chateada por ser designer e estar a vender uma toalha. E como eu já disse, isso não só não me chateou, como foi muito importante muito para o processo de criação. Portanto, acho que, aliás, é uma coisa que se toda a gente pudesse fazer, deveria mesmo ser obrigatório. Sim, completamente. Quem está na Superboc devia estar a vender cervejas primeiro. Claro que é um produto, toda a gente bebe cerveja, não é? Que toda a gente sabe. Sim, mas cá saber tirar uma cerveja, sim, trabalhando na Superboc. Eu acho que no caso das grandes marcas já de, como é o caso da Superboc que estamos a falar, a publicidade que eles fazem, as campanhas que eles fazem, já é muito de reconhecimento de marca e não tanto de fazer um... De venda. De venda, exatamente, porque é um produto que está... Sim, claro. Não é para conversão, é, não, exatamente. É awareness. É awareness, eu acho que, porque há marcas que chegam a um patamar que... Sim, toda a gente conhece. Não, e é uma coisa do nosso dia-a-dia, não sei, exato. Não... Sim, é querem ser, manter a fidelidade, só manter a fidelidade. Vocês ainda é procuram conversão, marca, obviamente, sim, mas também no dia-a-dia, se calhar, do Instagram, procuram também muito fazer parte do dia das pessoas, sim, não? Sim, sem dúvida. Nós queremos que os seguidores gostem de ver, portanto, a partir do momento em que nos chega, nós não queremos que as pessoas depois se cansem dos nossos conteúdos, por isso é que tentamos não ser muito produto e nem entregamos sempre o produto também por causa disso. Queremos que seja uma coisa que realmente dê gosto e que inspire e que a pessoa olhe, aí, queria estar aqui, isto é muito giro, isto é... Aqui, portanto, e com aquela toalha. Exato, é isso. Porque depois já imaginam, claro, a cena toda. Olha, e das influencers, ainda não falámos muito daquilo que elas vos entregam depois, que pode ou não ser uma surpresa, não é? Porque visto que vocês não dão aquela coisa, tens que fazer uma frase assim e pôr o hashtag não sei o quê. Visto que vocês não dão isso, o que é que foi até agora assim uma coisa mesmo criativa e mesmo gira assim, de receber? Nós tivemos tudo. Tivemos casos em que, pronto, não é? Como também não damos grandes guidelines, aliás, não damos nenhumas. Às vezes não é bem aquilo que se encaixa com o nosso perfil enquanto marca, mas não faz mal, porque toda a gente está livre de usar a toalha como quer. Às vezes o estilo de fotografia, pronto, não é bem aquilo que nós gostamos, mas... Mas se calhar os seguidores dessa influência gostam. Exatamente, e é exatamente. Isso que portanto, chegam eu acho que deixar essa liberdade é bom. Estou a tentar lembrar-me assim num caso... Giro. Não sei se há aqui algum no Por exemplo, das primeiras pessoas com que nós trabalhámos e que não é como influencer, mas é uma pessoa que nós temos um grande carinho enquanto marca, é com a Joana Schenker. É surfista, a bodyboarder. Sim, que foi a nossa primeira... Eu já vi por aqui. Exato. E que foi a nossa, foi uma das nossas modelos da nossa primeira grande campanha, ela e o Diogo. E está aqui, tá exatamente. Aqui. Portanto, ela ganhou e nós metemos uma fotografia com ela. E pronto, ela mesmo não tem nada esse, não temos nada acordado com ela de influência, nada, mas é uma pessoa que tem um carinho pela marca e que vai às vezes expondo algumas coisas e que nos dá um grande gosto que vá pondo, porque este é muito o nosso, o que nós tentámos chegar quando quisemos rebentar um bocadinho com o público, e que chegámos realmente, e as pessoas, pronto, são obviamente não é? Gostam do nosso produto muito por este lado, por pessoas como a Joana Schenker, pela proximidade também, pela que se nota que as pessoas alguma têm humildade com o produto. E proximidade, sim, não é? Sim, sim. E a Joana é muito próxima do mundo do mar, não é? Exato, e da praia. Do mar e da praia. Se uma pessoa como a Joana da liberdade gosta e escolhe e lê, pronto, é porque à partida. Exatamente. Tens algum post, lembras-te de algum post de alguma utilizadora de Futá ou de algum utilizador de Futá que tenha sido assim muito criativo, com uma coisa completamente fora da caixa, que vos fez soltar algumas gargalhadas, ou quem diz gargalhadas no bom sentido, no género, epá, brutal, chegaram lá. Sim, há pouco tempo, e eu até demorei um bocadinho a perceber o que é que estava a passar. Eu estava a chegar ao cinema e abro o Instagram e está, e eu pensei, isto é Photoshop, porque estava... uma pessoa altíssima com uma futá, portanto só se via cabeça e pés, e assim, bem, a pessoa agarrou na futá e esticou, mas não, era uma futá XL e as pessoas que estavam por trás estavam às cavalitas umas das outras. Muito bom. E o meu primeiro intuito foi, epá, alguém se deu o trabalho de fazer foto, depois é que não, isto é uma XL que tem 1,80 por 1,80, portanto estavam eu não sei se estavam duas ou três todas às cavalitas umas das outras, para fazer aquela fotografia. Eu imagino as figuras na praia e a risada que deve ter sido, e nós todos rimos imenso com isso, não é? Eu, quando cheguei no dia seguinte ao escritório, vejam isto por favor, e toda a gente se partiu a rir. E partilharam essa? Sim, eu acho que sim. Acho que partilhámos nas histórias, na stories. Altura. Ah, ok. Muito fixe. Responder às mensagens, evidentemente, que é importante, mas responder aos comentários, sim, é importante. Sim, eu acho que sim. Nós ainda temos capacidade para isso. E acho que faz sentido. Claro que não conseguimos estar a responder grandes textos, mas, e também depende um bocadinho do que a pessoa escreve. Por exemplo, ainda há pouco tempo, uma influencer, olha, isso é um bom exemplo, uma influencer que nós mandámos o produto, e já foi o ano passado, mandámos o produto a uma rapariga que anda a correr o mundo, e ela fez, e ela entretanto já usou a futá quase durante meio ano, e fez agora... Era aquela que era do reality show, como é que ela se chama? Se fores aí às marcadas, ela está, é World Travel. É essa, sim. Pronto. E ela acho usou que ela durante meio ano, e agora fez um post... com uns 4 parágrafos gigante a dizer mesmo, quase uma dedicação de amor à futá, e dando-nos imenso gosto, claro, porque claro, ela já tinha feito o bolso, não tinha nada que, não tinha, sim, obrigação, sim, nenhuma desde o início, que não tinha, e passado meio ano ter outra vez, é porque realmente está a gostar do produto, é porque realmente, e foi meio ano a correr o mundo com uma futá, exatamente, e ela própria diz, eu adoro esta marca, identifico-me imenso com o espírito da marca, com tudo, vejam por favor, que foi mesmo, pronto, vê-se que foi mesmo. Não, e quando eu ouço muito hoje em dia quem quem é português ainda vive mais o país, Portugal, sim, quando é está verdade. Fora. Eu é imagino verdade. O que é que é. Estás a correr o mundo, és português, portanto ainda mais orgulhoso ficas do teu país, sim. E de repente podes dizer àquelas pessoas que evidentemente se vão cruzando na tua viagem ao longo de 6 meses, é isto é português, esta sim. toalha, gostas da minha toalha, é portuguesa. Sim. Eu imagino o orgulho que deva dar, pelo menos eu era uma coisa da qual eu me orgulharia muito. Nós recebemos mensagens desse género, de pessoas que vão, por exemplo, a Bali, e Bali é, pá, tem produtos e... Sim, tem um monte de produtos. Pronto, coisas lindas. E as pessoas vão-lhes perguntar, I love your towel, né? E elas, ai, é português, e as pessoas, sério, e há pessoas que nem sabem, de Portugal, de sim, Espanha. Sim, eu já estive em Bali e não sabem, e é verdade. E depois... Associavam muito, ficam... ao Ronaldo. Era o Ronaldo, sim, associavam exato, é o Ronaldo, a mulher, o Ronaldo. Ronaldo. Já tem uma foto, será que o Ronaldo tem uma foto? Nós já mandámos uma foto ao Ronaldo, mas é muito difícil de chegar, chegar a ele. Sim, é muito sim, difícil. Sim, imagino o número de toalhas com as que ele lá dele. Tem. Se calhar nem com as irmãs, se calhar é empregada. Desculpa, Rita, estou a brincar. Não, ele nem sonha, é daquelas pessoas que nem sabe o que é, pois. Imagina. Então, nesses casos, mandam para que morar, não, e é assim, mandam tipo faz sentido, dele. E faz sentido. Depende, nós às vezes estamos em contacto para convidarmos com... para o podcast, tens de dar o contacto. Às vezes estamos em contacto, temos agências que têm os contactos que não podem passar okay. para fora e que mas nós a agência temos, trata. Olha, mandem para estas pessoas, eles okay. tratam disso. Okay. Okay. Mas às vezes também é um bocadinho chegar às vezes mais a pessoas que cheguem a nichos, muitas uhum. vezes resulta melhor do que... Claro que se o Cristiano Ronaldo postasse uma fotografia era brutal. Uma loucura. Mas é realmente muito difícil chegar ao Ronaldo, pessoas como o Ronaldo, não é? Claro. E irmos trabalhando um bocadinho os nichos de pessoas que muitas vezes têm seguidores até mais fiéis porque são nichos e as pessoas que chegam é porque realmente gostam e acreditam no estilo de vida deles. Sim, sim. Muitas vezes têm resultados mais positivos. Isso também tem um bocadinho a ver. Há bocado a Alexandra estava a perguntar se eu achava que tínhamos muitos ou poucos seguidores. Nós podemos não ter um número muito grande, mas temos bastante engagement, o que quer dizer que as pessoas que nos seguem gostam realmente daquilo que nós publicamos. Nós temos mais seguidores no Facebook, mas temos menos engagement no Facebook. Uhum. Portanto, uhum. Olha, estamos um mesmo a chegar ao fim. Passou rápido, pois não? Passou muito rápido. E temos aquelas perguntas que fazem, sim, aquelas tipo, o que é que dizem os teus olhos, um bocadinho ai, diferentes. Ai, meu Deus. Olha, e a primeira é... Se pudesse escolher uma palavra para o Instagram da Futá, qual seria? Para descrever? Freedom. Freedom, ótimo. Okay. E a próxima? Liberdade em português. Mas como estamos a internacionalizar. E o que é que para ti, posso dizer para ti, não pela marca, não é? Sim, mesmo mas para também ti, pode ser para a marca. Também pode ser para a marca. O que é que para ti ou vai ou racha? Ai, isso é difícil. Pode ser para mim? Pode ser para ti. Azeite. Azeite? Sim. Detestas azeite? Ou é tipo só não, pões porque... Azeite de ser azeitolas. Acho que foi a resposta mais original. De azeitolas. Ah, ok, azeitolas. Já percebi. Eu achava não que era azeite. Isso enquanto marca, não é? Não, claro, era para ti, exatamente. Acho que foi a resposta mais original que já pois foi. Já tivemos uma resposta romântica. Olha, e uma original. Olha, muito rápido, temos que fechar. Obrigada por terem estado aí desse lado. Vão dizendo se gostaram, se não gostaram. Foi muito giro para nós fazer um direto e temos que fechar agora. Tchau, até tchau. À próxima. Obrigada.